pagode continua. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia teu gosto na bandeja café. Chocolate, biscoito, salada de frutas, suco de mamão. No almoço era filé mignon, com arroz à la grega, batata corada, um vinho do bom. No jantar era mesmo a fartura do almoço, ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. No gogô, galera! Chegou em casa outra vez. Brigou com quem? Botou sal na batida de limão. Aí pagou mil. Pela paixão, foi lá no porão, pegou três oitão. Deu tiro na mão do próprio irmão que quis te segurar. Eu consegui te desarmar. Foi pra rua de novo. Entrou no velório pulando a janela. O couro levou em cana, entrou. E ela não te quer mais. Nem feito aquilo que era mulher, vagabundo. Com a preta sem razão, quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. Eu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato. Foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão. Que quis te segurar. Eu consegui te desarmar. Foi pra rua de novo.